O Brahma Sanhita afirma que Andantarastha Paramanuchayantarastha, em português, o Senhor Krishna está presente em toda parte, dentro do coração de cada entidade viva e também dentro de cada átomo. Por conseguinte, o Senhor Krishna é onipenetrante, mediante seu aspecto de superalma. Além disso, o Senhor Chaitanya também é o Senhor de toda a riqueza, força, fama, beleza, conhecimento e renúncia, pois ele é o próprio Deus, Shri Krishna. Ele é descrito como Purna, ou completo. Sob o aspecto de Senhor Chaitanya, o Senhor Krishna é um renunciante ideal, assim como Shri Rama foi um rei ideal. Ele aceitou a ordem de vida renunciada e exemplificou em sua própria vida princípios extraordinariamente maravilhosos. Ninguém pode se comparar a ele na ordem de vida renunciada, embora, de um modo geral, se proíba a aceitação da ordem de renunciado. Em Kali Yuga, o Senhor Chaitanya a aceitou porque era completo em sua renúncia. Outras pessoas não podem imitar, senão que podem apenas seguir-lhe os passos na medida do possível. E Prabhupada deu essa ordem, essa iniciação da ordem de renúncia, até discípulos dele com 20 anos de idade, mas foi dado para que a pessoa pregasse, né? E não por outro motivo. Aqueles que são inaptos para esta ordem de vida são estritamente proibidos de aceitá-la pelos preceitos das escrituras védicas. No entanto, o Senhor Chaitanya é completo em renúncia, bem como em todas as demais opulências. Portanto, ele é o princípio máximo da verdade absoluta. Por meio de um estudo analítico da verdade do Senhor Chaitanya, descobrir-se-á que ele não é diferente da suprema personalidade de Deus, Krishna. Ninguém é superior ou nem mesmo igual a ele. No Bhagavad Gita 7.7, o Senhor Krishna diz a Arjuna que Mata parataranya kinti asti dananjaya. Em português, ó conquistador de riquezas, Arjuna, não há verdade superior a mim. Assim, confirma-se aqui que não há verdade superior ao Senhor Shri Krishna Chaitanya. O Brahman impessoal é a meta daqueles que cultivam o estudo de livros de conhecimento transcendental e a superalma é a meta daqueles que executam as práticas de yoga. Mas yoga de verdade, né? Aquele que conhece a suprema personalidade de Deus ultrapassa tanto a compreensão de Brahman quanto a de Paramatma. Porque Bhagavan é a plataforma máxima de conhecimento absoluto. A personalidade de Deus, Krishna, é a forma completa de Satchitananda Vigraha. Vida, conhecimento e bem-aventurança plenas. Compreendendo-se a porção Sat do todo completo, que é existência ilimitada, compreende-se o Brahman pessoal do Senhor Krishna. Compreendendo-se a posição Chit do todo completo, que é conhecimento ilimitado, pode-se perceber Paramatma, o aspecto localizado do Senhor Krishna no coração. Porém, nenhuma dessas compreensões parciais do todo completo pode ajudar alguém a experimentar Ananda, ou bem-aventurança completa. Sem tal compreensão de Ananda, o conhecimento da verdade absoluta é incompleto. Este verso do Chaitanya Charitamrita de Krishna Dasa Kaviraja Goswami é confirmado por uma afirmação paralela no Tattva Sandarbha de Srila Diva Goswami. Na oitava parte do Tattva Sandarbha se diz que a verdade absoluta é às vezes abordada como Brahman pessoal, o qual, embora seja transcendental, é apenas uma representação parcial da verdade absoluta. Deve-se saber que Narayana, a forma de Deus predominante em Vaikuntha, é uma expansão de Shri Krishna, mas Shri Krishna é a suprema verdade absoluta, o objeto do amor transcendental de todas as entidades vivas. O Brahman pessoal, o Paramatma localizado e a personalidade de Deus Krishna são três sujeitos, e a refulgência deslumbrante, a manifestação parcial e a forma original são seus três predicados respectivos. O predicado sempre acompanha o seu sujeito. Agora vou explicar o significado deste verso segundo as escrituras reveladas. Calma, estou ladeando a página. Krishna, a forma original da personalidade de Deus, é o summum bonum do Vishnu onipenetrante. Ele é conhecido... Não, ele é conhecimento, Bima. Tá, não tem vírgula para botar a culpa aqui. Agora eu errei mesmo. Krishna, a forma original da personalidade de Deus, é o summum bonum do Vishnu onipenetrante. Ele é conhecimento todo perfeito e bem-aventurança toda perfeita. Ele é a transcendência suprema. Aquele que o Shrimad Bhagavatam descreve como o filho de Nanda Maharaja desceu à terra como o Senhor Chaitanya. Veio viver o papel, né, de sua maior devota para experimentar o que ela sentia. Segundo as leis da retórica, para uma composição literária ser eficaz, deve-se mencionar o sujeito antes de seu predicado. A literatura védica frequentemente menciona Brahman, Paramatma e Bhagavan, e por isso estes três termos são amplamente conhecidos como os temas sujeitos da compreensão transcendental. Porém, de um modo geral, não é sabido que o que é abordado como o Brahman impessoal é a refulgência do corpo transcendental de Shri Krishna Chaitanya. Tampouco se sabe amplamente que a superalma ou paramatma é apenas uma representação parcial do Senhor Chaitanya, que é idêntico ao próprio Bhagavan. Portanto, as descrições do Brahman como a refulgência do Senhor Chaitanya, do Paramatma como sua representação parcial e da Suprema Personalidade de Deus Krishna como idêntica ao Senhor Chaitanya Mahaprabhu devem ser confirmadas pela evidência de textos védicos autorizados. Desculpem. O autor deseja estabelecer em primeiro lugar que a essência dos Vedas é Vishnu Tattva, a verdade absoluta, o Deus onipenetrante, Vishnu. O Vishnu Tattva tem diferentes categorias, das quais a mais elevada é o Senhor Krishna, o Vishnu Tattva Supremo, como se confirma no Bhagavad Gita e em todas as literaturas védicas. Do Shrimad Bhagavatam descreve-se a mesma suprema personalidade de Deus, Krishna, como Nandasuta, o filho do rei de Nanda. Desculpem, o filho do rei Nanda. Krishna Dasa Kaviraja Goswami diz que Nandasuta apareceu novamente como o Senhor Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, porque a conclusão da literatura védica é que não há diferença entre o Senhor Krishna e o Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Isto o autor provará. Assim, caso fique provado que Shri Krishna é a origem de todos os tattvas, de todas as verdades, a saber, Brahman, Paramatma e Bhagavan, e que não há diferença entre Shri Krishna e o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, não será difícil entender que Shri Chaitanya Mahaprabhu é também a mesma origem de todos, de todas as verdades. A mesma verdade absoluta, conforme se revele a estudantes em diferentes compreensões, chama-se Brahman, Paramatma e Bhagavan. Em função de suas manifestações variadas, ele é conhecido sob três aspectos, chamados o Brahman pessoal, que é o brilho de seu corpo, né? É a luz que ofusca tantas pessoas aí, e elas param na luz, né, Bhima? E essa luz nada mais é que o brilho do corpo de Deus, Krishna. O Paramatma localizado é Deus no coração de todos os seres vivos e a personalidade de Deus original. É, Paramatma também está dentro de cada átomo da criação. Onde eu estava? Tá. Em seu Bhagavata Sandarbha, Srila Diva Goswami explica a palavra Bhagavan, a personalidade de Deus, sendo plena de todas as opulências concebíveis e inconcebíveis, é o Supremo Todo Absoluto. O Brahman pessoal é uma manifestação parcial da verdade absoluta, percebida na ausência de tais potências completas. A primeira sílaba da palavra Bhagavan é Ba, que significa B-A. É B-H-A, que significa mantenedor e protetor. A sílaba seguinte, Ga, significa líder, impulsor e criador. E Va significa morada. Todos os seres vivos moram no Senhor Supremo Krishna. E o Senhor Supremo Krishna mora dentro do coração de cada ser vivo. É, por isso que tem que se estudar, né, os livros de Prabhupada, para entender realmente. Combinando todos estes conceitos, a palavra Bhagavan traz o sentido de potência inconcebível em conhecimento, energia, força, opulência e poder e influência. Poder e influência. É, destituída de todas as variedades de inferioridade. É por isso, né, que Krishna é o mais tudo. Sem tais potências inconcebíveis, não é possível sustentar ou proteger plenamente. Nossa civilização moderna é sustentada por arranjos científicos inventados por grandes cérebros científicos. Portanto, mal podemos imaginar o gigantesco cérebro cujos arranjos sustêm a gravidade do número ilimitado de planetas e satélites e que cria o espaço ilimitado em que eles flutuam. Se considerarmos a inteligência necessária para colocar em órbita satélites fabricados pelo homem, não poderemos ser tão tolos a ponto de pensar que não existe uma inteligência gigantesca responsável pela disposição dos diversos sistemas planetários. Não há razão para se acreditar que todos os gigantescos planetas flutuam no espaço sem o arranjo superior de uma inteligência superior. Trata-se claramente deste assunto. Acabou o tempo? Parar aqui? Tá, então vamos vendo e a gente vai parar, né? Então, onde está aqui? Trata-se deste assunto no Bhagavad Gita 15:13, onde a personalidade de Deus, Krishna, diz: eu entro, Deus falando pessoalmente, sem intermediários, tá? Eu entro em cada planeta e por meio de minha energia eles permanecem em órbita. Se os planetas não estivessem sob o controle da personalidade de Deus, Krishna, todos eles espalhar-se-iam como poeira no ar. Os cientistas modernos podem apenas explicar de maneira desajeitada esta força inconcebível da personalidade de Deus. Então vamos parar aqui, Bhima, onde se diz que as potências

Vidura, calma, Bima, nem comecei. Vidura perguntou a Maitreya: ó, sacerdote Brahmana, anteriormente falaste sobre os filhos de Pratinabarri e me informastes que eles satisfizeram a suprema personalidade de Deus, Krishna, cantando uma canção composta pelo Senhor Shiva. O que obtiveram eles dessa maneira? Ah, tá, é uma pergunta, tá bom, vou ler de novo. Vidura perguntou a Maitreya: ó, sacerdote Brahmana, anteriormente falaste sobre os filhos de Pratinabarri e me informaste que eles satisfizeram a suprema personalidade de Deus, Krishna, cantando uma canção composta pelo Senhor Shiva. E o que obtiveram eles dessa maneira? A princípio, Maitreya Rishi narrou as atividades dos filhos de Pratinabarri. Estes filhos foram para as margens de um grande lago, que era como um oceano, e tendo a fortuna de encontrarem-se com o Senhor Shiva, aprenderam como satisfazer a suprema personalidade de Deus, Krishna, cantando as canções compostas pelo Senhor Shiva. Entretanto, Narada desaprovou o apego do pai dele, o apego do pai deles às atividades frutíferas, e portanto bondosamente instruiu Pratinabarri, contando-lhe a história alegórica de Purandjana. Agora Vidura novamente pede para ouvir sobre os filhos de Pratinabarri, estando especialmente curioso de saber o que eles alcançaram satisfazendo a suprema personalidade de Deus, Krishna. Nesta passagem, as palavras Siddhin Apu... Ei, Bimala, você dá um jeito de me atrapalhar, hein? Onde eu estava aqui? Então, estando especialmente curioso de saber o que eles alcançaram satisfazendo a suprema personalidade de Deus. Nesta passagem, as palavras Siddhin Apu, ou perfeição alcançada, são muito importantes. O Senhor Krishna diz no Bhagavad Gita 7.3 que Manushya Nam Sahasreshu Kashchidyatati Sidae. Em português, entre muitos e muitos milhões de pessoas, pode ser que uma se interesse em aprender como ter sucesso em assuntos transcendentais. O sucesso supremo é mencionado também no Bhagavad Gita 8.15. Maupetya punar jama dukhalayam ashwashwatam napnuvanti mahatmana sansidim paravangata. Tradução em português: após me alcançarem, as grandes almas que são yogis em devoção não retornam jamais a este mundo temporário e cheio de misérias, tendo alcançado a perfeição máxima. É, todos podem e devem atingir a perfeição. Na verdade, nós já tivemos essa condição. Nós só temos que voltar à nossa condição normal e original. E sermos, né, perfeitos e completos, como perfeito e completo é o todo completo. E qual é esta perfeição máxima? Isto também consta neste verso. A perfeição máxima é voltar ao lar, voltar à morada eterna de Deus, de onde todos nós caímos ou fomos chutados, né? Deixa eu ver aqui. A perfeição máxima é voltar ao lar, voltar à morada eterna de Deus, de modo que não precisemos retornar a este mundo material e transmigrar de um corpo a outro no sonho da existência material. Pela graça do Senhor Shiva, os pratitas realmente alcançaram a perfeição e voltaram ao lar. Voltaram à morada eterna de Deus, após gozarem ao máximo dos recursos materiais. Agora Maitreya narrará isto à Vidura. O negócio é desfrutar, né, Bhima? Meu querido Bharaspatya. É isso mesmo, Bharaspatya. Meu querido Bahaspatya, o que obtiveram os filhos do rei Bahrisha, conhecidos como os Prachetas, depois de se encontrarem com o Senhor Shiva, que é muito querido pela suprema personalidade de Deus, o outorgador da liberação? Com certeza eles foram transferidos ao mundo transcendental, mas a parte disto, o que obtiveram eles dentro deste mundo material, quer nesta vida, quer em outras vidas? Toda espécie de felicidade material obtém-se nesta vida ou em vida posterior, neste planeta ou em outro planeta. A entidade viva, que somos nós, divaga dentro deste universo material em muitas espécies de vida e em muitos sistemas planetários. Ou seja, Deus fez 8 milhões e 400 mil corpos diferentes para a gente entrar dentro e tentar ser feliz. Coisa que ninguém vai conseguir, né? Porque nós não somos deste mundo. Nós somos da morada eterna de Deus. A aflição e a felicidade obtidas no transcurso desta vida chama-se Ihá, e a aflição e a felicidade obtidas na próxima vida chamam-se Paratra. Paratra, é isso mesmo, irmão. Na verdade, o Senhor Mahadeva, Shiva, é um dos grandes semideuses dentro deste universo ou mundo material. E um devoto nunca adora semideuses, né? O negócio do devoto é com Deus, agradar Deus, servir Deus, pensar em Deus, fazer tudo para Deus. E, claro, respeitar todos os semideuses. De um modo geral, as bênçãos por ele outorgadas a pessoas comuns significam felicidade material. É só o que o Senhor Shiva pode dar, né, para os seus seguidores. A deidade predominante deste mundo material, Durga, está sob o controle do Senhor Mahadeva, Girisha. Assim, o Senhor Mahadeva pode oferecer qualquer espécie de felicidade material a qualquer pessoa. De um modo geral, as pessoas preferem tornar-se devotas do Senhor Girisha para obter felicidade material. Porém, os Prachetas encontram-se com o Senhor Mahadeva, por arranjo da providência. O Senhor Mahadeva, Shiva, né, instruiu-os a adorarem a suprema personalidade de Deus, Krishna, ensinando-lhes pessoalmente a oferecer uma oração. Como se afirma no verso anterior, Rudra Gitena, pelo simples fato de cantarem as orações oferecidas a Vishnu pelo Senhor Shiva, os Prachetas foram transferidos ao mundo transcendental. Às vezes, há devotos que também desejam gozar de felicidade material. Portanto, Ibima, me perdi aqui, hein? Deixa eu voltar aqui. Tá. Portanto, por arranjo da suprema personalidade de Deus, o devoto recebe a oportunidade de gozar do mundo material antes de ingressar definitivamente no mundo transcendental. Às vezes um devoto é transferido a um planeta celestial, a Dhyana Loka, ou Maharloka, Tapoloka, Siddhaloka e assim por diante. Contudo, o devoto puro não aspira jamais a qualquer espécie de felicidade material. Em consequência disso, o devoto puro é transferido diretamente para a morada eterna de Deus Vaikuntha Loka, descrito aqui como Param. Neste verso, Vidura indaga de Maitreya, o discípulo de Brihaspati, acerca das diferentes conquistas dos Prachetas. O grande sábio Maitreya disse: os filhos do rei Pratinabarri, conhecidos como os Prachetas, praticaram rigorosas austeridades dentro da água do mar para cumprirem a ordem de seu pai. Cantando e repetindo os mantras dados pelo Senhor Shiva, eles foram capazes de satisfazer o Senhor Vishnu, a suprema personalidade de Deus. Podemos oferecer orações à suprema personalidade de Deus diretamente, mas se... Ah, já era para ter parado. Tá bom, vou parar aqui na explicação de Prabhupada, né, para não cortar no meio. Então vamos parar onde ele começa a explicar o verso que foi que nós acabamos de ler. Bom, gente boa, essa coleção Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora e na quarta linha está lá o link Livros Grátis com as opções para ler na tela ou baixar. Mas se você quer a coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceu a coleção Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado. Você clica aí e já aparece, clica nessa foto que já aparecem os livros disponíveis. Você já encomenda eles, começa a sua coleção, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18981715751. Combinado, gente boa? Então tá combinado. Vamos ler mais um pouquinho da coleção Srila Prabhupada Lilamrita. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Vasyatya Deshatarine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastyatya Deshatarine. Ainda bem que você não cortou, né? Cortando barato aí, Bima. Então vamos, paramos aqui onde Prabhupada, capítulo Sonho torna-se realidade. Bhaktivedanta Swami decidiu retornar a Vrindavana para se dedicar a vários meses de trabalho intenso com o segundo volume. Esta era sua verdadeira ocupação no templo Radha Damodara. Vrindavana era o melhor lugar para escrever literatura transcendental. Aquilo já havia sido demonstrado pelos mestres anteriores, devotos de Deus, do passado. Vivendo de modo simples, descansando pouco e comendo pouco, ele traduzia continuamente os versos e compunha os seus significados Bhaktivedanta para o segundo volume. Após alguns meses, após acumular páginas manuscritas suficientes, ele regressaria a Delhi e mais uma vez entraria no mundo da publicação. No primeiro volume, ele cobrira os primeiros 6,5 capítulos do primeiro canto. No segundo volume, ele começava na página 365 com o 8º verso do 7º capítulo. Bhaktivedanta Swami escreveu em seu significado que o Shrimad Bhagavatam destinava-se aos devotos de Deus de primeira classe, aos paramahansas, pessoas ocupadas puramente em autorrealização. Contudo, escrevia ele, ele atua nas profundezas do coração daqueles que sejam homens mundanos. Os homens mundanos estão todos ocupados na questão de gozo dos sentidos, mas mesmo tais homens também encontrarão nesta literatura védica um recurso medicinal para suas doenças materiais. Bhaktivedanta Swami voltou a Delhi a fim de levantar fundos para imprimir o segundo volume. Ao visitar um doador em perspectiva, ele mostrava ao homem o primeiro volume e a crescente coletânea de comentários, explicando que pedia uma doação não para manter-se a si mesmo, mas para imprimir esta literatura importante. Embora para o primeiro volume ele não tivesse recebido doações equivalentes às 4.000 rúpias que recebera do Sr. Podar, um executivo da fábrica L&H Sugar, deu uma doação de 5.000 rúpias para o segundo volume. Bhaktivedanta Swami ficara insatisfeito com Hitsaran Sharma como um supervisor de produção. Embora fosse supostamente um perito no comércio, Hitsaran Sharma provocara demoras e às vezes dera conselhos a Gautam Sharma sem consultar-se com Bhaktivedanta Swami. O trabalho com o primeiro volume tinha afrouxado o passo e mesmo parado quando se lhe apresentou o serviço de um freguês endinheirado, e Bhaktivedanta Swami se queixara de que aquilo era falta de Hitsaran por não ter dado o dinheiro a OK Press a tempo. O que mais tem na Índia é indiano safado, né? E claro, tem de todas as espécies, mas indiano safado de monte. Então, a falta de Hitsaran não deu o dinheiro a OK Press a tempo. Para o volume 2, Bhaktivedanta Swami decidiu lidar diretamente com a OK Press e supervisionar ele mesmo a impressão. Ele falou com Gautama Sharma e ofereceu um pagamento parcial, embora a maioria das cópias do primeiro volume ainda estivessem estocados na gráfica. Bhaktivedanta Swami queria que a OK Press começasse o volume 2. Gautama Sharma aceitou o serviço. E foi nos primórdios de 1964 que o volume 2 foi para a gráfica, seguindo os mesmos passos que o primeiro volume. Mas dessa vez, Bhaktivedanta Swami estava presente mais ativamente e impulsionava tudo. Para evitar demoras, ele próprio comprou o papel. Em Sidomal and Sons Paper Merchants, no coração do bairro do papel, ele escolhia e encomendava o seu papel e depois arrumava quem o transportasse para a OK Press, e se a encomenda era grande, ele fazia com que a transportassem de carroça. Encomendas menores ele enviava de rickshaw ou sobre a cabeça de um carregador. Em seu prefácio ao segundo volume, Bhaktivedanta Swami expressava a aparente estranheza de trabalhar em Delhi, ao passo que vivia em Vrindavan. O caminho das atividades fruitivas, isto é, o caminho de ganhar dinheiro e gozar da vida, como acontece de um modo geral, parece ter se tornado também nossa profissão, embora tenhamos renunciado à ordem de vida mundana. Eles veem que estamos nos movimentando pelas cidades, pelos escritórios do governo, bancos e outros locais de negócios para promover a publicação do Shrimad Bhagavatam. Eles também veem que andamos na gráfica, no mercado de papel e entre os encadernadores de livros também, distantes de nossa residência em Vrindavana. E assim, às vezes, concluem equivocadamente que também estamos fazendo o mesmo negócio com a roupa de um mendicante. É por causa dos farsantes, né? A gente acabou de falar. Os religiosos farsantes, renunciados farsantes, vão para um local onde estão cheios de mulheres, né? Para aproveitar delas, né? Aproveitar as mulheres, né? Usá-las e descartá-las, né? E aí, o que acontece? O enganador vai lá para enganar as mulheres, e as mulheres enganam os enganadores porque se passam por boas mulheres, por mulheres sérias e por mulheres castas. Tudo errado, né? O enganador vai lá para enganar as mulheres, e as mulheres vão lá para enganar os enganadores. Krishna dá um jeito de colocar um de frente ao outro. E aí, o que acontece? Ah, era você mesmo que eu estava procurando. Esse aqui quer enganar, aquele quer ser enganado. Krishna só coloca um na frente do outro e o resto eles fazem sozinhos. Mas, na realidade, há um abismo de diferença entre os dois tipos de atividade. Esta não é uma ocupação para manter um estabelecimento de gozo material. Pelo contrário, é uma tentativa humilde de difundir as glórias do Senhor Krishna em um momento em que as pessoas necessitam disto tão intensamente. Ele continuava descrevendo como outrora, mesmo há 50 anos atrás, membros prósperos da sociedade haviam patrocinado sábios em imprimir ou escrever o Bhagavatam e depois distribuir cópias entre os devotos e as pessoas em geral. Mas os tempos tinham mudado. No momento atual, as coisas estavam tão mudadas que nós tivemos que solicitar a um dos maiores industriais da Índia que comprasse 100 cópias e as distribuísse, mas um infeliz sujeito expressou sua incapacidade. Desejamos que alguém se prontifique a pagar pelo custo real da publicação deste Shrimad Bhagavatam e que eles sejam distribuídos de graça a todos os cavaleiros líderes do mundo. Mas, até o momento, ninguém está disposto a fazer este trabalho de edificação social. Essa ação é a única ação que não gera reação, que liberta quem dá e quem recebe, a maior de todas as caridades, dar Deus ao próximo através dos livros de Prabhupada. Após agradecer ao Ministério da Educação e ao Diretor da Educação por distribuir cópias a instituições e bibliotecas, Bhaktivedanta Swami outra vez declarava o seu compromisso diante do público leitor. O problema é que precisamos conseguir algum dinheiro para completar a obra, que é, confessadamente, um projeto grandioso. Imagine, né? 18 mil versos. Escrever 18 mil versos, traduzi-los palavra por palavra e dar uma explicação para cada um deles, e essa coleção originalmente tinha o caminho, ou tinha... Ih, Bimala, a cabecinha está falhando, hein? Cabecinha de pano tá ruinzinha. Então, originalmente o Shrimad Bhagavatam tem 60 livros que param em pé. Mas com a compactação gráfica hoje em dia, né, está em 19 volumes o mesmo conteúdo. Os lucros comerciais estão sendo empregados no trabalho promocional e não em gozo dos sentidos. Eis aqui a diferença entre este trabalho e as atividades fruitivas. E por tudo isso, temos que nos aproximar de todos os interessados tal qual um homem de negócios. Prabhupada está fazendo negócios. Só que para Deus, essa é a diferença entre as pessoas comuns e as pessoas liberadas. As pessoas liberadas fazem as mesmas coisas, né, que as pessoas fazem para ganhar dinheiro, só que a alma liberada faz tudo isso para Deus. Para Deus e para quem quer se libertar, né? Mas parece que o devoto é uma pessoa comum. Não há mal algum em se tornar um homem de negócios para fazer algo em nome do Senhor Krishna, tanto quanto não haveria mal em se tornar um guerreiro violento como Arjuna ou Hanumanji, se tais atividades bélicas fossem executadas para satisfazer os desejos do Senhor Supremo Krishna. Uma guerra santa... Não morre nem uma mulher, nem uma criança, nem um velho. E a guerra santa é feita para colocar pessoas que prestam no governo, né? É para estabelecer um representante de Deus nos governos. Não representante do povo. O povo é ignorante, o voto do povo é ignorante. E aí, quem vai lá Quem vai lá assumir o governo? Um ignorante, votado pelos ignorantes. E aí o mundo fica assim, nessa ignorância total. De modo que, muito embora não estejamos nos Himalaias, muito embora falemos de negócios, muito embora lidemos com rúpias e paisa, mesmo assim, simplesmente, porque somos 100% servos do Senhor Krishna e estamos ocupados no serviço de difundir a mensagem de suas glórias, certamente transcenderemos e superaremos o invencível impasse de Maya, a ilusão, e alcançaremos o refulgente reino de Deus para prestar-lhe serviço eterno, pessoalmente, em plena bem-aventurança e conhecimento. Estamos confiantes desta posição concreta e podemos também garantir a nossos numerosos leitores que eles também alcançarão o mesmo resultado simplesmente por ouvirem as glórias do Senhor Krishna. Ao receber as primeiras cópias do segundo volume, outro Shrimad Bhagavatam de 400 páginas com capa dura e cor de tijolo, com a mesma sobrecapa que o primeiro volume, Bhaktivedanta Swami fez os giros pelas instituições acadêmicas, políticos e livreiros. Um livreiro de Delhi, Dr. Manoharlal Jain, teve sucesso particular em vender os volumes. Dá para ler aqui, Bimala? Ah, não vai dar não, hein? Não vai dar não, hein? A gente vai ouvir, né? Não vamos ler, não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Vixe, não vai mesmo. Esse senhor aqui, Manoharlal Jain, falou bastante coisas relacionadas a Prabhupada e as vendas dos livros de Prabhupada. O mestre espiritual é assim, né? Ele quer ocupar todo mundo no serviço prático e amoroso a Deus, Krishna. Bom, gente boa, essa coleção Srila Prabhupada Lilamrita está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora e na quarta linha está lá o link Livros Grátis, com a opção de ler em inglês na tela. Mas se você quer a coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, Livros Novos, na quarta linha. Se não achar, fale com a gente. Já cliquei, já apareceu a coleção Shrimad Bhagavatam, por ano imaculado, vai descendo, já aparece aqui a coleção Sri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus. E agora sim, a coleção Srila Prabhupada Lilamrita. Você clica aí, encomenda a sua. Vou ver se está em estoque ainda. Bom, se não tiver, você encomenda, né? Mas está em estoque, aproveite que está em estoque. Essa coleção todo mundo deve ter em casa, né? Porque é todo esse conhecimento passado aqui na prática. Então, tudo que foi falado aqui foi vivido por Srila Prabhupada. E os seus seguidores sinceros também estão levando a mesma vida rendida aos pés de lótus de Deus, Krishna. Tá bom? Já parei de falar. Qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra, porque quem canta mantra, seus males espanta. Jayurada Madhava Kunjavihari, Jayurada Madhava Kunjavihari, Jaya Gopi Janavalaba Girivaradari, Jaya Gopi Janavalaba Girivaradari, Yashoda Nandana Vrajanarandana,